de trabalho, querido diário. Eu ralo feito otário, ganho menos do que eu valho, mas necessito do salário, que é bem menos que necessário. Os rodoviários estão em greve por melhores honorários. Eu procuro um que me leve, eu tenho horário, não posso chegar atrasado, não posso ser descontado. Se eu falar que foi greve, meu chefe pode ficar desconfiado. E se o desgraçado quiser me dar um pé na bunda, eu vou pro olho da rua e rapidinho ele arruma outro pobre coitado. Desempregado, desesperado é o que mais tem. Olha o ônibus, hein? Já vem lotado, gente pra cacete, vidro quebrado. Foi piquete. Motorista com porrete do lado. Ele furou a greve porque também teme ficar desempregado, deixar seu filho desamparado. Quem sabe ser despejado do barraco. E o aluguel lá no morro também já tá puxado. Eu nem sei se eu tô sendo otário ou esperto. Eu tô aqui, mas também tô torcendo pra greve dar certo. Eu fico calado porque eu também tô preocupado. Meu salário até o fim do mês já tá contado. E meu moleque tá todo gripado. Se eu tiver o imprevisto, eu vou ter que comprar remédio. Não sei como é que eu faço, eu não sou médico. Se precisar, eu vou ter que pedir um vale na batalha. Como esfomeado, pede uma migalha. E o canalha lá pode até negar. E aí vai ser pior, porque o meu único ganha-pão é esse meu suor. Preciso do pão de cada dia, não sou filho do... Eu não trabalho, só porque eu sou um empresário. Meus funcionários devem achar que eu sou um porco mercenário, mas eu não sou nenhum milionário. Pra ser mais claro, eu tô num mato sem cachorro. Se eu corro, o bicho pega. Se eu fico, o bicho come. Pra quem vou pedir socorro? Chapolin, super-homem. As despesas me consomem, os lucros são poucos. Ainda tenho que pagar meus homens. É lá pelo meu nome, que sufoco. O governo não ajuda, empréstimo de banco nem pensar. Sem contar a faculdade dos filhos pra pagar. Eles pensam que eu sou marajá. Não dá? Não vai dar isso. Impossível, você diz, mas é impossível te aumentar. Impossível te fazer feliz, eu nunca quis ter meus empregados cansados com fome. Mas o aumento tá negado, agora some que eu tô ocupado no telefone. Eu não sou Raul Pelegrini, essas coisas me deprimem tal. Mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal. Durão, afinal eu sou patrão, não posso ser sentimental. Porque eu não tenho dinheiro de sobra, talvez tenha que demitir mão de obra com urgência. Eu não consigo dormir, não consigo superar a concorrência. Não sei se eu vou infartar ou se eu vou à falência. Preciso do pão de cada dia, não sou filho do padeiro, então preciso do dinheiro. Preciso do pão de cada dia, não sou filho do padeiro, então preciso do dinheiro. Melhor do que dar um peixe ao homem e ensiná-lo a pescar. Então me ensina onde eu pesco grana, porque peixe só tem se comprar. Tem que pagar pra comer, tem que pagar pra dormir, tem que pagar pra beber, pra esquecer e até pra morrer. Tem que depois vão te pedir dinheiro. Pro enterro, dinheiro. Pro caixão, dinheiro. Pro velório, dinheiro. Pro sermão, também é caro parir. Pagaram pra entrar e eu rezo pra não sair daqui. Eu tenho que me cuidar, porque o dinheiro mesmo pode interferir no nosso destino. Fazer o sino tocar, influenciar qualquer menino a nos matar. Você não sabe o que é capaz de fazer por dinheiro. Alguém que não tem nada a perder, viver a TV do mundo inteiro. Mostrar tudo que há pra se ganhar pra quem está no fundo do poço. O único caminho é pro alto, nem que seja por cima do seu cadáver, moço. Eu vejo isso o tempo inteiro. Eu sou coveiro, sem mistério, no cemitério é onde eu cavo meu pouco dinheiro. Eu sou importante, Deus tá de prova. Todo instante ele me manda gente, eu sempre abrindo as covas. Até hoje eu não sei se ele me perdoou. Do dia em que eu mexi naquele de puto, cheio de dente de ouro. Dei uma de dentista, deixei o rosto do corpo todo torto. Mas é que eu ganho muito pouco, aliás eu não tenho nem onde cair morto. Preciso do pão de cada dia. Fácil, tem que ser malandro pra viver se arriscando, rodando pra cima e pra baixo na corda bamba. Posso tombar na próxima curva. Minha mulher em casa estraga as unhas com medo de ser viúva. Os meus nervos também não são de aço. Meu caráter muito menos, por isso eu sempre faço meus cambalaches com o tráfico. Eu já tô mancomunado quando eu não tô dormindo. Eu tô trincado ou estou vindo. Os viciados eu fico rindo e o bolso do uniforme fica inchado. Um cafezinho aqui, uma cervejinha ali. Eu sei que eu não presto, meu colega diz. Você tá exagerando. Você que é muito honesto, detesto lhe